Legal. Uma música que a gente vai tocar agora, que está no disco, e ela representa muito a cidade, aquela que está atrás do porto. Em São Paulo tem muitos, eu sei que aqui em Minas tem muitos discos voadores, mas as bruxas também estão soltas, quer dizer, há que se cuidar. Que problema, ai, o que, que houve, Lucinha? Essa é a Lucinha, aproveitar e apresentar o pessoal. Claro, claro. Lucia Turnbull, signo de touro, Lucinha de touro. Aquele ali eu li. Uma graça. Li você de gêmeos. Gêmeos. Ah, aquele rapaz ali, jovem ainda, Emilson Colantônio. Áries. Ele é de Áries. E esse rapaz aqui, Luiz Sérgio Carlini. Ele é virgem. Então, moça, vamos lá? Sai, sai, sai.